cê faz aqui? Subindo um morro pra tentar se divertir. Mas eu disse que não tem, que você ainda quer mais, que você não me deixa em paz, que você não me deixa em paz. Desses 20 anos nenhum foi feito pra mim, e agora você quer que eu fique assim igual a você. É mesmo, como vou crescer se nada cresce por aqui? Quem vai tomar conta dos doentes quando tem chacina de adolescentes? Como é que você se sente? Como é que você se sente? De luz tem tiroteio no fim do túnel. Vou sempre mais o mesmo. Não era isso que você queria ouvir. Ah, manda em sua me explicar com tanta determinação exatamente o que eu sinto. Como penso, como sou. Eu realmente não sabia que eu pensava assim. E agora você quer um retrato do país. Mas queimaram o filme. Queimaram. Cantando sucessos populares, sucessos populares, sucessos populares, sucessos populares. Todos os índios, índios, índios foram mortos, mortos, mortos, mortos. Obrigado.